crise, cê é desilusão. Sentimentos vãos, placas de cimento. Tentei te entender, já bebi na fonte da saudade. Mas tua ingratidão te amarrou na cama com seus planos e levou o meu amor, a minha paz, meus 20 anos. Meu bem, cortaram a luz, vamos jantar, luz de vela. É hora da despedida, é o fim, cortando na carne igual navalha. Fica mais, bebe mais, bebe mais. Sem batalhas, nós fomos assim também, cavando nossos segredos, brigando e seguindo avante, meu bem. É muito louco o enredo, a noite é praia, que é brisa sem moletom. Cartão destravado, amor sem limite, Dom Perignon. Lá tá sentada na sala, mala pronta, escuta, eu fiz um som que fala da gente em tom maior, amantes do azul neon, mas tudo bem. Meu bem, meu bem, meu bem, meu bem, nós estamos além. Me despeço e vou, que eu sei, o mundo hoje é o melhor caminho. Os fracos deixam o barco, eu sigo na estrada, Belchior sozinho. Se dinheiro é problema, é pra você, pra mim é vai e vem. Conviver é foda, te ouvi reclamar também. Aceita esse som, um pedaço de mim de perto, tipo sol da manhã no inverno. Tava indo, pensei melhor, todo tempo eu tava certo. Troca a fechadura, vai, rasga aquelas fotos, trata essa loucura. Fica mais, bota um som, olha o que cê fez, tava quase tudo bom. Vem, essa é a última vez, muda as senhas. Troca a fechadura, vai, rasga aquelas fotos, trata essa loucura. Fica mais, dorme aqui, olha o que cê fez, tava quase tudo bom. Vem, essa é a última vez. Os cafés e as drogas brandas já não são mais fugas. Louco, eu ando na rua à tarde, escuto teu nome, é mó tortura. Me vejo em você, é fato, só não do teu lado, no teu carro, nem no quarto, mas pode manter o retrato. Eu tô no teu corpo ainda, tipo as sobras de um amor finado, entre crises de abstinência, recaídas, cê deixou um recado. Eu vou voltar pra casa da minha mãe. Ah, cê quer arrego? Quer tudo que você não teve, não vai ser o bastante, porque cê tem medo de viver. Eu sei quanto custa teu mundo vazio e teus complexos pra esquecer. O som do teu choro estrangulado, teus distúrbios, teus pecados, cobrança, tipo um teatro. Teu dom pra dramaturgia, um talento desperdiçado, meu bem. Muda as senhas, troca a fechadura, vai, rasga aquelas fotos, trata essa loucura. Fica mais, bota um som, olha o que cê fez, tava quase tudo bom. Vem, essa é a última vez, muda as senhas, troca a fechadura, vai, rasga aquelas fotos, trata essa loucura. Fica mais, dorme aqui, olha o que cê fez, tava quase tudo bom. Vem, essa é a última vez.